Século 21, século 2002. Século 21, 2002. Século 21, 2002. Século 21, 2002. Século 21, 2002. Século 21, século 21, 2002. Salve sua banda. Cada um vive naquilo que acredita. A Bíblia conta a história de um povo que durante 400 anos foi escravizado, que durante 40 anos vagou pelo deserto. A história do povo de Israel. Aleluia! Aleluia! Ih, Trutão, você tá ficando louco, mano. Posso louco? Provar pra você que trabalhando com você. Louco? Eu que fico esperando por Deus pra você ver, Trutão. Aqui não meto os ferros, né? Não corro atrás do prejuízo, não. Vai. Espera o sentimento do satisfação, eu sou função. Tribunal popular, os irmãos. Corrente forte, poder para o povo preto. Eu sou do rap, a voz do gueto. Não sou Mandela, zumbi, Malcolm X. Príncipe guerreiro como Ed Rock diz. Gênesis, o homem e a terra. Hoje o holocausto, o mundo vive em guerra. O tempo é curto, lutar é preciso. Quem traiu vai pagar na hora do juízo. Um homem preto, revolucionário, mártir, santo, morreu no calvário. Tome nota disso, você tem compromisso. O crime é seu futuro, melhor parar com isso. Não sou polícia, não, já fui ladrão. Resgatado pelo rap, grato de coração. Um, dois, três, agora passo a vez. Dead na fita da letra vocês. Aí bandido, vulgo BAD, pode crer. A honra, a satisfação, apresento a você. O começo de uma grande luta. Só os verdadeiros sobrevivem na angústia. Quem acha que a vida está ganha, errado, irmão. Só a primeira batalha, ladrão. Sofrer não tá com nada, a malandragem é viver. Entre o ódio, o amor, o mal e o bem, a justiça tem que prevalecer também. Eu acredito em Deus, que é a verdade, o amor, a justiça. Porque na vida a guerra é declarada. Os covardes, os lobos, hienas, estão tudo de olho pra arrancar seu couro. É como diz meu pai, grande guerreiro: quando a onça tá morta, todo mundo quer arrancar o couro. Então, terra de cego, quem tem olho é rei. Deus no coração, humildade, respeito e justiça. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Não se abala, permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Amém. Firmeza total.